O primeiro demorou a pagar o seu boleto, o segundo deu o cano, o terceiro pegou o beco, o quarto teve o cartão clonado, mas a vontade que ele tinha de patrocinar o Jurassic Cast, adorava o Caveirinha, me patrocinou tão de repente que tocou nosso coração. E agora é nosso Patreon, te chamamos de patrão. Calaveira, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Aí, ô tia, vê 3 porções de meia aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. Jurassic Combo. Jurassic Combo. Jurassic Combo. Jurassic Combo. Jurassic Combo. Jurassic Combo. Ah. No céu tem pão, no céu tem pão, no céu tem pão, no céu tem pão, no céu tem pão, no céu tem pão, no céu tem pão, pão, pão, pão, pão, no céu tem pão, pão, no céu tem pão, no céu tem pão, pão, no céu tem pão, no céu tem pão, pão, no céu tem pão. Ade, internet! Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos, voltamos com mais um Jurassic Combo! Esse que vos fala é o Calaveira, está comigo aqui o Brunão. E aí, galera, beleza? E tamo aí, né, mais uma vez. Mais um Jurassic. Fazia tempo que eu não participava do Jurassic Combo. Fazia, tava, né? Sumido. Jurassic assim. Combo é porque eu só participo dos programas que realmente contam. Só mainstream, só mainstream. Eu sou estrela. Então, como você já participou do Quem Quer Ser um Dinossauro, eu estou muito honrada. No céu tem pão, no céu tem pão, pão, no céu tem pão, no céu tem pão, pão, no céu tem pão, no céu tem pão, pão. Uma criança com fome nos braços da mãe perguntou: mamãe, no céu tem pão. Pra comigo aqui também é Milena. Sou eu, abestado. Eu tô com trauma ainda do episódio da Punk, cara. Eu não consegui assistir. Ontem no grupo tava rolando um papo de um episódio perdido sinistro da Punk Brewster. E aí eu fui tentar rever. Ah, cara, é aquele dos zumbis, uma coisa assim. Não, que ela entra na caverna e aí tem um fantasma que come a alma das crianças. Aí tem umas máscaras, cara, horríveis. Aí fica a cabeça das crianças na parede da caverna. É, lindo, e aquela máscara horrível. No céu tem pão, pão, no céu tem pão, no céu tem pão, no céu tem pão, pão, pão, pão, pão. E morreu. Tá comigo aqui também, Yasmin. Oi, eu vou falar rápido por causa desse cachorro. Beijo. Ui! Que? Cachorro. Vou falar rápido por causa desse cachorro. Fui! Ui! Ai, meu Deus do céu. Yasmin? Oi. Você sério, tá foda aqui. Eu vou. Deixa só eles pararem de latir. Mas eu amo todos vocês, eu tava com saudade. E por que que o teu cachorro tá latindo? Porque o cachorro do vizinho comprou um cachorro muito maior do que ele. Aí agora eles estão numa medição de pau gigante que dura a noite toda. Bota o teu marido pra resolver o negócio ali. Meu marido não sabe nada. Bota esse imenso. De pau aí, alguém vai ganhar. Bota esse imenso aí. Mas sabe o que é pior, Bruno? Que de tantos anos que a Yasmin fala desse negócio, que eu já tô curioso. Pois é. A Yasmin... Ô, Melina, você já viu? Eu não. Eu não. Pra que que eu vou mostrar? Mas sei lá, mulher. Você vive essas coisas. Você tá ficando enorme aí o dia todo. Não, mulher mostra o peito, mostra, né? Mas nada do marido. Você mostra das tetas uma pra outra? Né? É mesmo. Ela... Às vezes pra olhar, pra ver se tá bom. Mas vocês já mostraram uma pra outra? Não. Oh, show agora. Só pra estragar. Agora eu vou ficar pra fazer isso, não tô nem aí. Nós temos alguns recadalhos para dar, não é verdade? Exatamente. Hoje, Jurassic Combo vai ser de novo só sobre e-mails. Recebemos milhares de e-mails. Milhares, vamos, milhões de e-mails. Vamos ler vários aqui hoje. Né? Agora, a gente precisa fazer alguns lembretes aí para as pessoas, para os próximos meses e próximos acontecimentos aí do Jurassic Cast. Primeiro deles é com relação ao Jurassic Cast Live. Nós estamos colocando o programa em paralelo ao próprio filme. Então vocês podem assistir o filme junto com os comentários e a nossa cara gorda. Isso, a gente se filma. Isso. Tem a nossa cara feia lá aparecendo. Entendeu? Então vocês não vão e vão estar assistindo uma atração diferente no YouTube. Ah, mas eu tenho que ficar 2 horas assistindo filme no YouTube? É, tem que assistir 2 horas. Você não assiste um outro filme qualquer, você não leva 2 horas? Eu vou falar a verdade pra vocês, eu sugiro muito que vocês assistam o programa lá no YouTube junto com, com a nossa cara, porque, cara, eu vou falar pra vocês, meu, na internet ninguém nunca conseguiu fazer um negócio desse, não. Cara, é muito engraçado, não é porque a gente faz, não, mas é porque é muito engraçado mesmo. E o próximo, que vai ao ar semana que vem, é o melhor que a gente já fez, Calaveira, na minha opinião. O episódio 1, A Ameaça Fantasma. Aí eu diria aquilo ali, velho. Aquele filme chechelento do George Lucas. Caralho, que ódio que eu tive daquele filme, velho. Que ódio. E o Miotti defendeu. Nada, Miotti. Não, Miotti defende o primeiro episódio? Miotti defende qualquer merda que tenha esse WTTM. Não, cara, eu curto pra caralho, mas eu não consigo engolir, mano. Não, Miotti é ridículo. Miotti é ridículo. Nessa parada de Star Wars. Que nem meu marido. Meu marido também fica: mas por que que tu não gosta? Aí eu: por causa de tudo. É por isso que piroca grande não serve pra porra nenhuma se for sozinho, olha aí. Então o cara tem um pau gigante e tem essa mentalidade retardada. Aliás, eu fiquei sabendo que ele não dá um creu na senhora pra ficar jogando videogame, viu? Ah, é. Mas a gente então, já resolveu. Tá aí, fica aí com seu piruzão grosso e veiudo. Enquanto o Brunão tá aí, ó, com o piruzinho dele e a mulher dele. Tá lá feliz e contente. Não é não, Brunão? Eu acho ótimo. Agora já vem a minha vida sexual aqui também. Ah, cara, a gente acha que a gente expõe a Melina e as minhas. Mas quem é que disse alguma mentira? Tu engravidou a tua mulher, não foi recentemente? Teve até uma menina linda? Não, já vai fazer 1 ano, na verdade. Não foi tão recentemente. O piruzinho pequeno também não é mentira, então. Isso, Calaveira e a mãe dele vêm todo dia, meu piruzinho pequeno. Isso é verdade, eu vou lá ajudá-lo. Isso. Vamos desbravar essa pelanca. Na verdade, quem diz isso pra ele é a mulher dele quando vai chupá-lo. Vamos, amor. Pá-pará, pá-pará. Então assistam lá, acessem www.youtube.com/JurassicCast ou entrem no nosso site jurassicast.com.br e acessem por lá o JurassicCast Live e assistam lá e façam comentários, deixem comentários, curtam o vídeo, assinem o canal, se inscrevam no canal. Cada vez mais a gente quer melhorar o canal do YouTube e o JurassicCast Live vem ajudando isso a acontecer. O próximo recado que a gente tem, Calaveira, é sobre uma nova possibilidade das pessoas ajudarem o Jurassicast financeiramente. Isso, patrocinarem, porque ajudar é coisa de pobre e pobre é coisa da Melina. Então me ajudem, patrocinem. Eu quis incluir, não excluir, mas você tem razão. Patrocinem o JurassiCast agora com uma plataforma nacional, Calaveira. Olha só, internéticos, vocês que sempre se queixaram de que não tinham, que gostariam de patrocinar, mas não tinham a possibilidade de assinar um cartão de crédito internacional, alguma coisa no sentido, agora seus problemas acabaram. Porque nós também temos a conta no Padrim, que é a versão Patreon do Brasil. Exatamente. E o nome é Padrim mesmo. Padrim. Você vai acessar aí padrim.com.br/JurassiCast. Simples assim. E aí você vai poder ajudar a gente. E pô, tem várias opções de patrocínio, né? De que você vai poder escolher qual é a melhor opção de pagamento para você. E você tem opção não só de cartão de crédito, mas também no boleto, Calaveira. Isso, cara, tem forma, tem todas as formas de pagamento. Tem boleto, tem ponto correio, tem tipo por escambo, sabe? Ah, dona televisão velha. O Padre aceita todo tipo de Paranauê lá. E ó, vou fazer uma promoção. Aceita vale, ticket de refeição. Aceita essas coisas. Posso passar meu bilhete único no padrinho? Pode. Igual essas coisas que vocês usam aí na pobreza de vocês. Mas eu fico com raiva, porque é como se ele estivesse olhando pra gente do alto das suas Ferraris. Não é? Eu tô de Ferrari, assim, né? Eles ficam só olhando pra baixo. Olha, do alto das minhas Ferraris, não. Mas do alto do ônibus eu olho. Trouxe. Interneticos, e eu vou falar, viu? Vou mandar uma promoceta pra vocês aí. Se 5 patrões. 5. Eu preciso de 5. Eu tô me sentindo muito Valdomiro, velho. Se 5 patrões patrocinarem, assinarem o patrão, a assinatura máxima no Padrim, eu vou trazer a Yasmin e a Melina aqui pra Brasília, a gente vai fazer um live com elas, e no final do episódio elas duas vão se beijar. Tu fica prometendo essas coisas? Não, ele prometeu pela gente, tipo, né? Se eu falar assim, não, se for o Miotti e o Brunão, aí rola. Aí você tem razão. Com certeza vai aparecer 6 caras pra pagar pra ver o Brunão e o Miotti se beijando. Mas tem gente que gosta. Não, mas cara, só talvez a galera pague só pra ver a gente participando de um live, poxa, ia ser irado. Não, mas isso daí tem que rolar um. Tem que rolar um plus. Eu não vou falar nada, velho. Tá certo, Brunão. Brunão é o único homem aqui que tem um pouco de sapiência. Bom senso, né? É porque a mulher dele sabe baixar um podcast. A minha não. Por isso que eu faço isso. Ela escuta? Ela escutou uma vez há 4 anos atrás, quando eu mostrei pra ela qual era o projeto do site. Aí ela falou, que não, bom. Pelo contrário, ela falou assim, nossa, vocês levam jeito pra isso, hein? E a minha eu prefiro não arriscar. A do Bruno, ela sabe como é, e aí ele prefere ficar sempre assim nessa... O Bruno é a Suíça. Isso, exato. Então é isso, você que tá interessado em ajudar a gente, nem que seja com R$1, gente. R$1 hoje não compra nada. Mas você pode ajudar a gente com R$1, com R$3, R$15, R$60. Cara, esse pode ser R$1 mesmo. Uma pessoa que tá ajudando com R$1. Eu não sei quem é, mas obrigado. Muito. Muito. Entendeu? Agradeçam, mulheres. Obrigada. Thank you. Não, é sério, gente. R$1 não compra mais nem batata no meio da rua, mas... Uma fralda não custa R$1. Não custa, não. Ei, valeu. Yasmin, deixa eu te fazer uma pergunta. Oi? Por que tu tá perdendo tempo desse casamento? Todo mundo sabe que o dia ela vai findar. Ele vai findar. Olha, se o Garrafa, tá aí nesse amor todo, você sabe que você seria muito feliz com o Garrafa, não sabe? Não, seria mesmo. Já olhou pro Garrafa? Maia já falou que Garrafa é gigante. Por que você acha... Por quê? O que ele andou fazendo? Por que você acha que o apelido dele é Garrafa? Garrafa. Não sei. Eu pensava que ele era cego. Conhece o Liam Neeson? O pai do Garrafa é Tição. Ele não é preto, ele é Tição. Gente, eu tô achando chato essa mania de vocês ficarem engordando meu casamento. Eu também tô achando. Por quê? Eu apoio, acho que você tem que ficar casado. Porque a gente briga como todo casal, a gente tem discussões como todo casal, mas a gente se ama pra caralho. Viu? Turn down fly. Mas deixa eu falar uma coisa. In your face. É isso, internet. Então assinem aí o Padrim para que vocês possam também ser um patrão do Jurassic Cast. Vai lá, Brunão, faz um... Faz um... Sei lá, faz alguma coisa aí. Por favor! Ariel! Ariel, minha filha! Patrocina, menina! Olha! Olha! Ariel! I have earned the love of death's grace. I fall down on my knees in praise and pain. Horrible things happen to her away. Esses dias eu tava fazendo academia, tô fazendo bem lá no, tipo, no fundão da Moca. Aí eu fui na padaria, né, saí da academia, pra avó. Só pra me situar, é tipo, no MEI? Não, é leste com... De quem vem? Esquerda, ali... esquerda de quem vem? É, como é que eu vou explicar? Não, é porque eu conheço a Zona Leste, eu conheço a Vila, mas você a Vila Mariana... E eu conheço aquela estrada, não. Aquela avenida que todo mundo vai. Lista. Pronto. Paulista. Não. É Mock, assim, não é aquele leste fundão que você foi. É um leste mais nobre, assim. É um leste indo pro sul, meio centro, entendeu? Não é um leste Bolsa Família. É um leste... Não. É o leste maneiro. Ah, não, a Moca é um lugarzinho meio meu, tipo, super da hora, velho. Minha tia Lura, minha avó Lura, diz, puta, mulher guerreira, tá ligado? Vou lá no Super Lanche. É, lá no Super Lanche. Não sei mesmo. Do... Tem carteirinha de sócio. Inclusive, eu quero dizer pra vocês nunca, acho que ele nunca falou aqui, falou uma vez só. O marido da Melina, ele fala desse jeito. Não, né? Fala é não. Pior, te encontrou cara, uma vez, e é pior. A última vez que eu, a penúltima vez que eu fui a São Paulo, que a gente foi, sei lá pra que a gente foi. Ah, pro Anime Friends, que aí o Bruno foi buscar a Melina lá, eu fui conhecer ele. Velho, e aí, meu, tô... Porra, super maneiro ficar conhecendo vocês, pô, vocês tiraram a menina do cracker, tá ligado? É, legal que agora ela tem uma coisa pra se fazer, né? E sabe o que é pior, internet? Na hora que a menina se junta com o Bruno, aí fica, o diálogo fica assim, Bruno, me ajuda. Ô, meu! Porra, meu, tu tinha que vir aqui me pegar às 7 horas, mano. Ah, mano, vai se fuder, meu. Vai se fuder você, Bruno. Vai tomar no cu, mano. Ah, vai tomar no olho do seu cu você, meu. Tô aqui comendo os lanches, meu. Tu vem me chatear. É assim que se segue o diálogo. É assim mesmo. Caralho. Ficou desconcertado que é verdade. É verdade, tá se identificando. É. Sim, mas você tava falando da Moca. E aí? É o que o povo fala assim mesmo. É, porra! Fala! Fala, foi aí uma vez essa. Aí tava a família assim, aí o pai falando pro moleque: não pega isso aí não, Mel! Aí eu falei: porra, o povo fala assim mesmo. Quando. Teve o quê? Uns 3 anos que eu não fui a São Paulo, não é? Uns 3, 2 anos, alguma coisa assim. Acho que a última vez que eu fui a São Paulo foi quando eu fui pra Comic Con. É, por aí. Olha. E aí o aí eu tô, né, dessas indas e vindas lá, eu acho que. Alguém levou a gente. Acho que foi ali na 25. É isso mesmo. Pra que te fizeram? Pois é, fui eu e Miotti lá. Miotti doido pra ver Moamba, né? Miotti não pode ver uma pobreza. E aí ele vai chegar junto. E aí a gente foi lá, cara, mas foi muito engraçado. Porque tipo, tinha uma padaria, aí ficava o dono assim: ô, meu! Meu sanduíche de presunto, ó, eu! Aí eu tô, ah, se fuder, meu! Porra, eu já falei que acabou, presunto! Eu tudo gaitado, só virado de costas, sabe? E você é super discreto. Como é que brasiliense dá gaitado? É do jeito do Rio aqui. É, super discreto. É, mas, porra, da 25 de março, domingo, ninguém tava me vendo rir ali. E você falou com os chineses? Não, muito balado, balado. Aqui em Brasília tem a Feira do Paraguai. Eu fui tentar comprar um abujozinho pra eu poder ligar aqui no meu computador. Pra não precisar ficar com a luz da sala inteira ligada enquanto eu tô aqui no computador. Cara, foi muito engraçado. Que eu cheguei lá, a mulher ficava assim: sim, nós temos, como é que é? Temos... Tem babaju? Temos, tem. Olha, barato. Sim, muito barato, só 50. Muito barato, baratinho. Você liga na tomada, não. Aí ficava o marido dela tentando ajudar ela e ela ficava assim. Ai, eu, caralho, mano. Caralho, eu ficava assim. É assim mesmo. Eu tentava rir, entendeu? Eu tentava segurar a voz. Tava tendo derrame. É, eu tava assim. Eu falei, não, barato, você pega, liga. Ou pega e liga na tomada, mas não pode ligar. Aí o marido, vai, aí ela, vai, que aí eu falei, baixava a cabeça assim, caralho, massa, não acredito que isso tá acontecendo. Aí a massa, você queria, não queria? Então aí, compra aí, tá abajur. Compra teu abajur, caralho. Vai falar agora. Talk about it, every resort. Treason's already new. Beg me to talk about it. I could stand through. Já fui pra África, o povo fala que assim, cigarreto. Caralho, olha, eu tenho que falar uma coisa, cara. Não parece. Mas a menina realmente é uma mulher engraçada. E quando ela me contou, ela uma vez me contou a viagem que ela e o Bruno fizeram. Caralho, mas eu chorava de rir. Puta que pariu, internet. Foi muito bom, cara. Ela contando. Porra, meu! Teve um dia que eu fui entrar lá no avião. Aí tem a galera do Príncipe aqui, todo mundo lá. Caralho. Aquela mulher que fez uma barraquinha de campo. Eu acho que vocês estão queimando pauta, porque dava pra fazer um, tipo, Elo Perdido, Viagem da Melissa. Já ofereci, ela não quer. Só o avião é um episódio. Não, o avião, os muçulmanos querendo matar ela, porque ela tava com roupa de perdida. Puta. Não é puta que não, que eles falam como é que é, de infiel. Infiel. Vai jogar no mar. O aeroporto com teto de zinco, telhado de zinco lá na África. Cara, você tem que ver as fotos dela, a foto. Com as peles de leão. Mas só qual é o problema? Que a idiota, a morrinha, a mão de vaca, me faz um voo com 14 conexões. Nossa! Na África! Na África! Fui cagando o mundo inteiro. Na África, cara. E é uma mulher que tem fobia de avião. Ah, eu achava que tu ia falar de negro. Não, pelo contrário. Não, aí chega, aí vai retardada e ela tem artrite, reumatoide. A menina tá toda quebrada, a menina toda estragada, toda bichada. Velha. É, tem AIDS, e o caralho é quatro. Aí ela vira e esquece o remédio de reumatismo. Aí ela vai ela vai e esquece o remédio de reumatismo. Quem é que ficou? Ai. Eu ficava dando que não passa. Sabe o Jaiminho? Ai. Eu ficava que não com o passo aberto. Aí eu virei pra ela, aí eu perguntei pra ela, falei, pô, filho, vocês passaram um mês lá, não foi? Foi. Aí eu virei, perguntei pra ela, falei, pô, cara, comer tarada do jeito que tu é, ferrou, né? Como é que foi? Ela, não. Até pra isso se dá um jeito. Aí eu, porra. Tem, a gente pede um travesseiro extra. É, como é que era? Agora fiquei curioso. Ah, pra apoiar o joelho, que eu não podia dobrar. Nossa, imagina. Mas tem que sempre ser de quatro? Pra que... Ah, que aí tem outras posições. Ai. Você não sabe se é de dois. É. Tá legal. Não, isso aqui que eu tô fazendo de dor. Ai. Tá vendo? Society, no one here can get along, cause our history's too long. Sincerity, think you're going with the flow, but you never really know. Society, you are the leaders in the game, and it's making you insane. Eu sou esse rei, eu queria mandar um abraço pro Ramon, cara. O Ramon, eu encontrei ele hoje no metrô. Eu tava indo resolver uma parada lá no Na Hora. E aí eu tô no metrô, tô no vagão do metrô, e de repente vem chegando uma figura meio, assim, cabisbaixa, magricelo. Né? Sei que você ia chamar o cara de cabeçudo. Não, sem jeito, assim, o cara tava meio sem jeito. Eu vi que tava chegando perto, eu falei, esse cara tá chegando perto demais. É ladrão. Vai me pedir dinheiro. Já fiquei travado, né, porque... isso, a gente nunca sabe o que pode acontecer. E aí ele veio todo humilde, Brunão e tal, eu, opa, tal. Aí ele me mostrou o celular que tava ouvindo o Jurassic Cast. Falei, pô, cara, sou fã do Jurassic Cast e tal. E lembrei dele, cara. Ele teve no Geek Prime de 2 anos atrás, que a gente apresentou, o Ramon, e ele veio falar e tal, que gostava muito do programa e tal, e agradeceu a gente. Enfim, queria mandar só um abraço aí pro Ramon. Mandar um abraço. Eu quero mandar também um salve pro vai Colchão. Vai, Usina. Pro Colchão, que ele vive falando pra eu participar mais, aí eu falo que eu vou participar. Então tá aí, um salve pra você, um salve pro Bruno Tomás, meu marido, que ele também fala que eu não mando abraço pra ele. E eu quero também mandar um salve pro amigo nosso, o outro Bruno, que me chamou pra tomar chopp lá na casa dele com queijo. Um abraço pra ele, que ele também tá escutando. Calaveira. Eu tô. Não, caralho, vendo isso aí, velho. Caralho, é o Zina. Tá, eu é já parei. Zina, velho. Você viu a Zina? Tu viu, cara? Já acabou. Caralho, queria mandar um salve pra galera lá, pro Daniel da pizzaria Sol Nascente. Queria mandar um salve aí pro pessoal da Churipita. Caralho, Malina, puta que pariu, velho. Já acabou. Eu queria mandar um salve pro meu marido. Salve! Pro Bruno, meu marido, que fala que eu não mando um salve pra ele. Olha só, deixa eu contar pra vocês uma coisa, internet. Lá no iníciozinho, quando Dona Melina, Senhora Melina, ainda era apenas um ouvinte, nós a chamamos para gravar. E aí, Mihote, vai fazer um teste com ela. Logo quem, né? Logo quem? Aí ela vai, oi, tudo bem? Eu tô aqui, tá me ouvindo? Tô. Aí chega o Bruno pra ela e fala assim, ô, amor, não sei o que, Melina. Sai daqui! Aí o Bruno, diz que me ama. Tá, tipo, lá, sai pra lá. Não, fala que me ama, Melina. Tá, te amo, vai! Caralho, o Miote contou isso. Eu, é sério, Miote? Pois é. Miote é a véia do leite, né? Miote, ele é muito fofoqueiro, cara. Miote, ele você vira pra você, conta as coisas pro Miote. Miote, ele liga. Ele liga assim na tua cara. Peraí. Alô, eu tô aqui na frente. Menina, acabou de falar dele. Mano de otário com arma na mão. Não vendo ilusão pros meus irmãos. Nós pego a revolução de forma não violenta. Infelizmente, querer paz é muita treta. Muita treta, muita treta, é muita treta. Papai Noel, velho pra puta, rejeitos miseráveis. Eu quero matá-lo. Aquele povo capitalista. Quer mandar um salve aí também pra rola do marido, alguma coisa assim? Não. Dá um salve pra piroca do meu, pro gigante. Gigante adormecido em berço splash. É, gigante de, frente à própria natureza. E não vai pôr nenhum. Mas quem faz, sabe um dia? Hei de ver aquela potência de fogo entrando em minhas carnes. Não, mas eu queria mandar um salve pra Alana, que mandou um e-mail que eu não vou ler, porque tava muito miúdo, mulher. Manda um aí, ó. O que ela falou? Que, qual é a relação? Tu pegou ela? Como é que... Não, ela é minha colega de faculdade, gente. Aí, quando eu comecei a participar do Jurassic Cast, aí eu, estou participando do Jurassic Cast. Ela, deixa eu ouvir. Aí ela virou super fã. Toda vida que ela me encontra, ela fica, aquele episódio foi muito legal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o e-mail que ela manda tem duas linhas. É muita vergonha. Pois é, né? Mandem e-mails grandes, gente. A gente gosta de ler e-mail grande. A gente tá nem aí, vai ler mesmo. Ah, eu adoro receber e-mail, cara. Eu sou uma pessoa super frustrada na vida e eu quero mesmo receber e-mail. Agora, a Alana falou uma parada legal, Calaveira. A Alana falou um negócio legal. O quê? Ela pediu pra gente fazer um programa sobre o História Sem Fim. Sim, tá precisando. Mas você não acha que tinha que ser live? Com certeza. Acho, não sei. Eu acho que tinha que ser live, velho. Aquele lobo, velho. E eu acho que, ó, não, a cena, naquela cena do cavalo do Atreio se afundando na lama, o Miote vai chorar, né? O Miote não tem lágrima, cara. O Miote é que nem um coração negro. Eu nunca vi o Miote chorar. Nossa, é terrível. Deve ser que nem aquele cara. Oh, cara. O tio. Aquele velho lá do. I still love you! Embraces with a warm chest, it's time. time to say goodbye. Destination now. Moving, moving, moving, moving slow. Destination now. Moving, moving, moving, moving slow. Primeiro e-mail. Olá, gente, tudo bem? A partir de hoje resolvi participar do Patreon de vocês. Olha aí, olha aí, olha aí. Por que você não tá seguindo o exemplo? Hein? Hein? Hein? Pelo ótimo conteúdo e por uma... E por me proporcionar muitas horas agradáveis e com um bom humor falando sobre o meu lazer predileto, que são filmes. Inicialmente estou contribuindo com pouco. Pretendo contribuir com outros podcasts também. Tá errado aí? Que também gosto. Tenho umas dúvidas. Quem contribui no Patreon tem direito ao conteúdo exclusivo? Caso sim, como temos acesso a esse conteúdo? Existe algum grupo WhatsApp, Telegram de quem está no Patreon? Caso tenha e puder me adicionar, agradeço, Lauro. E aí, Brunão? Esquecemos de falar, né, Brunão? De novo, pois né? Pois é, Lauro. Muito e bem. E rola altas revelações. É. Altas revelações nada, gente. Olha só. Lá vem essas duas querer polemizar aí a parada que ela vira. Olha só. Não, mas é um grupo irado, poxa. É um todo grupo mundo irado, participa. Olha só, o que que acontece? É, quem é patron ou padrinho tem, ganha automaticamente, independentemente da quantia que contribui, o direito de participar do nosso grupo de WhatsApp dos patrões do JurassiCast, que tem um nome fantástico de Expectum Patreon. É, essa aí eu tava inspirado. É, respeito o Patreon, é o nosso grupo do WhatsApp, e todo mundo que é patrão ou padrinho pode participar, é só mandar um e-mail pra gente, pra jurassicast@gmail.com, dizendo, eu sou patrão, sou padrinho, meu telefone é tal, e me adiciona lá, o número do meu WhatsApp é esse, e me adiciona lá no grupo, quero participar. Mas é isso aí, internet. Venha participar também do nosso grupo fechado para patrões do Patreon, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O pessoal tá criando uma amizade lá dentro, cara. Isso. E outra coisa, quem participa do Patreon, quem é patrão, sim, tem conteúdo... não é exclusivo, digamos assim, mas é conteúdo antecipado. Por exemplo, o pessoal do grupo do Patreon, todo mundo ali já recebeu o link para o... Jurassicast Live, que só vai ao ar semana que vem pra todo mundo. Exatamente. Né? Por exemplo, o último programa que foi ao ar, que foi o Quem Quer Ser um Dinossauro do Chaves, que teve a pauta aí montada pela Melina, parabéns Melina pela pauta. Obrigada. O pessoal ouviu já no domingo. No domingo o Miotti já disponibilizou o programa pra quem é Patreon ali no direto no WhatsApp. Então, tem essas vantagens de ser patrão, né? Então, Lauro, você, se ainda não está no grupo, mande um e-mail pro jurassicast@gmail.com que a gente vai te adicionar no grupo, sim. Nós temos outros prêmios também para patrões especificamente. Só que esses aí são prêmios específicos para a quantidade de patrocínio que você está dando. Tanto no site do Patreon quanto no site do Padrim, tem lá. Então é só você ler ali, dando aquela continha... fechada, você vai ter direito a todos aqueles benefícios que nós colocamos ali, ok? Isso aí. Fotos das meninas nuas não está incluído, então não peça. É, a gente já tentou negociar isso aí, mas o cachê ainda está alto. É. Muito alto. Do Miotti rola. É sim, do Bruno Coruja, caralho. Ele manda sem a gente pedir. É, pois é, não precisa. Inclusive, vocês ainda têm aquela foto do Coruja que ele mandou cagando aquela vez? Caralho, não. Não, queria foto, ter. Ele mandou pelado cagando, velho. Foi. E aí vira pra Lidiane e fala, ô Lidiane, me ama. É. É um sensão. Got to be good looking, cause he's so hard to see. Come together, right now, over me. Rafael Dourado, animador cartunista e que dá aula de animação. É uma pessoa animada. Caralho. Corta isso. Não, corta não. Corta não. Não, corta, Melina, não. Puta não que cortar. Pariu, se você cortar, se você cortar, eu vou pra São Paulo bater em você. Você não conta, você vai isso aí. Tá bom. Ouvindo o episódio da Pequena Sereia, em alguns momentos cheguei a xingar um pouco. mas só porque sou meio babaca mesmo. Mas pelo menos não fiz isso no Twitter. Sim, mandou e-mail, foi homem. Quando a Yasmin falou da simpatia do Disney pelo nazismo, e segundo consta, ele também seria bastante simpático ao fascismo de Mussolini também, ela citou o desenho do Donald. Acho que foi o Calaveras. Antes de você completar, menino, eu já sei o que, que é. Deixa eu só me adiantar. O negócio é o seguinte, Interneticos. Eu recebi muito. Cagou regra. Não cagamos regra. O que acontece é o seguinte. Eu vi essa notícia. Eu vi esse dado há muito tempo atrás na internet. Eu tentei achar a fonte que eu vi esse dado. Mas o site não tá mais no ar. O site não existe mais. Era um fórum. O fórum não existe mais. Mas parece. Aí o pessoal achou que eu tava falando daquele desenho. Mas não é aquele desenho. Aquele desenho, ele tá realmente ridicularizando o nazismo e tal, não sei o quê. Mas não é aquele desenho. Eu tava me referindo de um outro desenho, que também foi utilizado pelo Donald. E isso, inclusive, é dito. Não do desenho, mas é dito por várias fontes que falam de Walt Disney, que falam que o Walt Disney, sim, ele fez propaganda pró-nazista. Não é verdade? Bom, se alguém achar o link, põe aqui, ou se você tem, sei lá, infelizmente eu não... Aí eu recebi várias pessoas ouvindo, falando, ó, cara, esse episódio aqui não é a favor, é contra. Eu falei também. Pois é, mas não era esse episódio que eu tava me referindo. Era Mas vamos deixar ele terminar o e-mail, vai lá. Olha aí. Mas os estúdios Disney jamais produziram nada enaltecendo o regime alemão. A animação do Donald nazista é uma crítica ao regime e termina com o pato acordando, que seria de um pesadelo, e vestindo um pijama com as cores da bandeira americana, acorda parecendo o Super Sam, e dando graças a Deus por viver na América, e nos créditos com o tomate acertando a cara do Hitler. Segue o link do episódio, aí tá o que a gente tá falando lá. Pode respirar, viu, menino, entre as palavras. Há muitos indícios que Walt Disney seria antissemita. Inclusive, para! Quem tá zoando a pauta? Jasmine. Ah, por isso que eu não me esforcei. Eu já tenho o dislexia, vai logo. Por isso, caralho. Que é o quê? Por isso que eu não esforcei. Inclusive com algumas representações desrespeitosas da cultura judaica em algumas animações. Mas cabe aqui uma contextualização. É quase como o racismo do Monteiro Lobato nas histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, um comportamento padrão na época. Uma vez declarada a guerra, seria crime a traição à pátria se qualquer um em solo americano defendesse o eixo. Ah, e o Brunão comentou sobre a dublagem e a animação. A captação do áudio é feita antes mesmo do processo lip-sync, sincronia labial, desenhado depois para seguir o áudio já pronto. As sequências pré-animadas antes disso são chamadas de animatics, que é basicamente colocar o storyboard numa linha de tempo e fazer alguns testes de lápis para definir o ritmo e velocidade da animação. Mas não é incomum que os atores de voz voltem para refazer algumas falas. Aí tentando fazer a fala caber na boca dos animadores, alteram por alguma questão de adequação da cena. Agora a parte que me fez xingar foi a fala do Calaveira sobre responsabilidade do desenho ao citar a gorda como infeliz e que as princesas da Disney seriam responsáveis pelos casos de anorexia. Culpa às vezes também atribuída à boneca Barbie. Esse tipo de preocupação teria impedido até o Procurando Nemo, já que as crianças jogando os peixinhos do aquário no vaso, já que o esgoto vai dar no mar. Não é responsabilidade da animação criar ou educar o filho dos outros. É o padrão de beleza e adequação a ele como sinônimo de felicidade é algo tão inerente à natureza humana que a vaidade foi considerada um pecado até quando se entendia de psicologia a era o certo a sofrer em respeito a Cristo. Aliás, isso sobre padrão de beleza e as gordinhas, vira e mexe alguém fala que padrão de beleza é cultural e na Idade Média se gostavam das gordinhas. Bom, isso não é bem verdade. Os quadros das musas barrigudinhas, embora não fossem magrinhas, não eram gordas. Ah, não era mesmo, era só possudinha, assim, de comer pãozinho. Essa era a idealização poucas medidas a mais do que as de hoje em dia. Me refiro às revistas masculinas dos que as de moda. As gordinhas que eram pintadas eram as filhas de quem tinha dinheiro. E ter filho gordinho era status, porque você podia comprar comida. Já pra moda, a magreza extrema tem um motivo bem prático. Toda roupa fica boa no cabide. Quanto mais próximo de um cabide for a modelo, melhor vai ficar na passarela. Eu não concordo, viu? Essa preocupação com o papel da mídia na influência sobre o comportamento das crianças é o tipo de raciocínio que valida abominações como as que vivemos hoje no Brasil, da proibição da publicidade infantil e da lei anti-bullying. Basta lembrar do texto do Dioclésio Luz contra a Turma da Mônica de alguns anos, que gerou o porra, Maurício. Criar entretenimento não pode ter as amarras de nenhuma responsabilidade maior do que simplesmente entreter, que de simples não tem nada, já que são poucas as Disneys que conseguem marcar geração com a magia do que produzem. Agora querer que a Disney, ou TV a cabo, ou a Xuxa, ou a Escolinha, crie seus filhos e ainda legislar sobre essa criação deve acontecer é muito fascista, que o Walt Disney jamais provou ser. Um abraço, pessoal, desculpa o desabafo. Solta o turn down for what aí, por causa. Não, não solta não, risco o disco aí. Rafael Dourado. Solta não, risco o disco aí, pode riscar agora. O negócio é o seguinte, Rafael, olha só. Primeiro que tu tem motivo pra você ficar com raivinha, tá? Porque primeiro que o que foi dito é simplesmente uma opinião minha. A minha opinião, ela não é baseada na moda caralho. Ela é baseada em textos científicos que eu leio. Porque eu sou sim psicólogo, apesar de muita gente duvidar. Eu sou psicólogo formado pela Instituição Católica de Brasília. Então olha só. De fato... O entretenimento, ele não é utilizado, ele não é para ser utilizado... Não, não. De fato, o entretenimento, ele não é para ser utilizado para formar as crianças. Mas é inegável que essas figuras, que têm uma força, uma força de mídia muito grande, influenciem sim, tanto no comportamento, quanto na formação e desenvolvimento de personalidade dessas crianças. Eu vou ter que concordar. Então, é idiotice... Desculpa, meu querido, mas é idiotice você falar que uma obra como Frozen, por exemplo, não tá influenciando a vida, não tá influenciando a cabeça de crianças. A minha filha não é criada pelos moldes da Disney. A minha filha não é criada pelos filmes da Disney. Ela é criada por mim e pela minha esposa. Mas esses filmes, eles têm sim influência direta no comportamento e na maneira como ela enxerga muitas dessas coisas. Então não vem virar e falar assim, ah, porque não tem nada a ver, porque não sei o quê, porque tem a ver sim. Um dos maiores problemas que você tem de saúde pública hoje nos Estados Unidos são dois. Problemas de DST e desordem alimentar. Essa desordem alimentar, ela tá aparecendo muito em adolescentes de 12 a 14 anos, que são, os pré-adolescentes, diretamente que são influenciados por essas obras da Disney. Então, meu caro, eu sinto lhe informar, mas são sim obras que têm sim influência na vida dessas crianças. E outra, não tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade sim, porque você está lançando um produto no mercado que forma opinião. Que forma, que ajuda, infelizmente, ajuda a formar caráter. Eu digo infelizmente, porque de fato, uma obra de desenho animado não deveria estar sendo usada para, não deveria estar tendo esse poder para formar a opinião de uma criança. Mas sim, elas formam a opinião, elas ajudam sim a formar o caráter dessas crianças. Então é inegável você dizer a responsabilidade que as indústrias Disney precisam ter na hora que você coloca uma gorda como sendo uma pessoa desqualificada socialmente. Porque você está dizendo para crianças o quê? Você é gorda e você é infeliz. Você não vai ser feliz. A cena poderia ter sido muito bem utilizada de outra forma. Ela poderia ter botado a gorda e o magrinho tristes. E depois colocasse os dois juntos. A mágica estaria aí. Simplesmente eles iriam, sei lá, criar a felicidade dentro deles. Não. A mágica da Úrsula, que é sim uma personagem deturpada, no próprio conceito do criador, não é uma crítica, um fato, ela é caótica, a Úrsula é caótica, mas na hora que ela mostra aquela cena, ela tava dizendo o gordo e o magro, e depois ele transforma o homem por um homem forte e a mulher gostosa. Não, eu acho que não pode ser nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Porque também não adianta você falar assim, cria só personagens... magérrimas e não sei o quê, porque esse é o ideal de beleza, não sei o quê. Tá, então vamos pensar pelo outro lado. Então a Disney agora vai passar, a Disney ou qualquer, Maurício de Souza, sei lá, vai passar a fazer a personagem obesa. Não, a obesa porque é a obesa que também precisa ser valorizada e é bonito. Aí eu não tô incentivando um modo de vida saudável. Não saudável? Não. Peraí. Vocês estão falando besteira. Existe. Desculpa, mas vocês estão falando. Deixa aí Yasmin falar. Vocês estão falando besteira, cara. Uma coisa. Meu filho, uma coisa não é você. Segregar é diferente. É totalmente diferente de você simplesmente incluir. É totalmente diferente. O fato de você sequer citar, acabou, cara. Exatamente. Você não precisa citar. É o que eu tô falando, vocês estão pensando no 880. Ah, então se eu não posso botar uma gorda, eu tenho que botar uma gorda feliz? Não, meu querido, basta, é simplesmente você não citar. Então, você tá entendendo? Porque a criança, no momento que ela vê a cena, ela já se inclui naquilo ali. Entendeu? Aquela cena, ela já tem um significado para aquele, já tem um significado pro ego, pro inconsciente daquela criança, pro inconsciente daquela adolescente. Você não precisa botar uma princesa gorda feliz, apesar que seria uma coisa até bem interessante da Disney explorar, visto inclusive que ela é um produto de uma empresa americana. Então assim, você não precisa simplesmente botar uma gorda feliz, repito, mas é simplesmente você não segregar. É isso que eu tô querendo dizer. Essas indústrias, elas têm uma responsabilidade pesada pro que elas colocam no mercado e tem que ter responsabilidade, sim. Elas não são responsáveis pela criação das adolescentes, mas elas são responsáveis pelos produtos que elas colocam no mercado, porque esses produtos elas influenciam, sim, tanto a formação de caráter quanto o desenvolvimento psicológico desses adolescentes. Agora, a única coisa que eu tenho para falar pro ouvinte Rafael Dourado é que não peça desculpa por você ter uma opinião, mesmo isso, que ela difere da nossa. E xinga mesmo, cara. Xinga mesmo, é. Xinga, assim, isso eu acho que você xingou. Xinga e esteja preparado para ouvir xingamento também. Isso. Não, e outra, ele xingou da melhor maneira possível. Exatamente. Xingou com ele argumentos. Foi polido, ele não, e ele xingou sozinho em casa ouvindo. Entendeu? Ou no trabalho, enfim, onde quer que ele tenha escutado, xingou lá na cabeça dele. Porra, não é possível que falou isso da merda dessa, não sei o que, não sei o que. E aí depois ele sentou, parou, escreveu um e-mail bem escrito. Foi. Onde ele não ofende ninguém no e-mail. Sim. Né? Ele bota os argumentos dele, traz os argumentos dele. E o Calaveira tem todo o direito, de novo, de ter a tréplica dele. E é assim que se faz. E eu quero dizer que eu não chamei o Rafael de idiota. Idiotice foi a resposta que ele mandou. Que foi uma resposta. Não foi uma resposta idiota. Mas foi uma resposta bem limitada. É uma opinião. É uma opinião, da mesma forma que alguém vira pra você. Ah, você tem opinião de tudo merda. Tudo bem, foi uma opinião, não, mas foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Então, assim, eu tô até um pouco exaltado, porque eu vivo isso dentro de consultório. Entendeu? Eu vivo isso há 15 anos, eu vivo isso dentro de consultório. E eu vejo como que isso influencia a vida das mulheres, principalmente das mulheres. Principalmente das mulheres. Pra alguém vir alguém aqui, porque escutou no Jovem Nerd alguma coisa dizendo o contrário, ou algum outro lugar no sentido, e vir aqui pra dizer que não tem nada a ver, não, peraí, tá falando besteira, tá falando idiotice, isso aí é uma tremenda de uma idiotice. Se ele quer saber como é que é a influência de um. Como é que é a influência social dentro da mente de uma pessoa, pede pra ele ler Totem Tabu de Freud. Que aí lá vai estar didaticamente explicando o que, que é a influência que o meio social tem sobre a formação e transformação de caráter de uma pessoa. De Marcos Vinícius, tem 41 anos, olha só. de Belfort Roxo. Conheci o Jurassic Cast há uns bons 2 ou 3 anos, não lembro bem como eu vim descobrir o Jurassic Cast. Acredito que tenha sido por alguma participação de alguns integrantes em outro podcast. Mas desde o primeiro que eu ouvi, já virei fã instantâneo. Não lembro qual foi, mas como tantos ouvintes, fiz a maratona, mas fui ouvindo fora de ordem, de acordo com os temas que mais me chamava a atenção, até ouvir todos. E até hoje, quando não tem nenhum podcast novo para ouvir, repriso os meus favoritos. Sou completamente viciado em podcast, sigo religiosamente pelo menos uns 15, mas na minha lista de assinados do iTunes tenho pelo menos 30, e sinceramente o Jurassic Cast está no meu top 3. Dentre os programas, eu gosto muito do Jurassic Cast, Elo Perdido, Quem Quer Ser o Dinossauro, dos Jurassic Cast Live, Vale a Pena da Pena e Jurassic Combo. O Divã do Calaveiro é o que eu gosto menos, pois depende do entrevistado. Faz tempo que sinto vontade de mandar um e-mail, só que nossa vida corrida faz com que a gente acabe postergando muitas coisas. E uma das coisas que me fez enviar essa minha mensagem agora foi o último Jurassic Combo 30. Mais especificamente por causa do leitor mimizento que reclamou que o Jurassic Cast tem muito palavrão. Eu não me incomodo com isso, acho que dá mais molho ao programa. O cerne do Jurassic Cast é ser exatamente isso. É como se fizéssemos parte de um bate-papo de mesa de bar entre amigos. E esse ouvinte deve fazer parte dessa geração. Leite com pera, ovo maltino, criado por vó, que joga bola de gude no carpete, solta pipa no ventilador e acha que galinha já nasce congelada. Queria ver a reação desse ouvinte vendo qualquer vídeo da nossa saudosa Dercy Gonçalves. É um saco esses novos tempos politicamente corretos. Como assim, noçãozice dos anos 80 faz falta. Outro motivo de minha mensagem é falar do meu programa preferido, Elo Perdido 17, Negro Gordo Cafajeste Genial, em que vocês falaram da vida e da carreira do grande, em todos os sentidos, e saudoso Tim Maia. Foi o programa que mais me emocionou, pois eu era, sou um grande fã desse que é, pra mim, o verdadeiro rei da MPB. Quem é Roberto Carlos? Achei bem interessante vocês basearem o programa no livro do Nelson Motta, Vale Tudo. Curioso é que me lembrei totalmente do programa quando assisti o filme do Tim Maia no cinema, que, aliás, achei o podcast muito mais completo. Eu também. Eu acho que programas assim fazem falta, pois, infelizmente, o Brasil é um país sem memória cultural. Os mais novos geralmente repudiam e ignoram os artistas mais velhos, cultuando a novidade, independente da qualidade. Peço sempre que possível, faço outros Elos Perdidos biográficos, como o do Tim Maia. Sei que são programas que mais dão trabalho, pois além da edição, que leva algumas horas, tem a pesquisa para o tema em questão, leitura de livros, horas de pesquisa na internet, procura de músicas, etc. Porém, o resultado final, como apresentado no programa do Tim Maia, é recompensador. Como o Leonardo Miotti falou no último Jurassic Combo, a vida dos integrantes do Jurassic Cast é bem atribulada, não tendo tempo para ler livros. Mas tem um ótimo livro que li que dará... Ele diga para ele mesmo, né? Que dará origem futuramente a um filme que tem... que pode ser muito bom também, cujo título é Mussum Forever, de Juliano Barreto, da editora Leia. Eu vivi intensamente os anos 80 e os Trapalhões foi um grupo de humor que marcou indelevelmente os anos 80 em minha vida. E o Mussum, junto com o Zacarias, eram para mim os integrantes mais engraçados. Depois que eu li esse livro, descobri que conhecia quase nada da vida e carreira desse grande artista. E assim como eu, acredito que a grande maioria das pessoas desconhece o quão maravilhoso foi esse humorista. E a história da vida do Mussum é tão surpreendente quanto a do Forrest Gump, o homem comum que ganhou o mundo com sua simplicidade. Vale muito a pena ler esse livro. Sua leitura é super prazerosa, flui com rapidez e sinto que daria outro grande e emocionante Elo Perdido. Seria um grande presente para todos nós, ouvintes do Jurassic Cast. Bom, essa mensagem já está bem grande. Antes que eu monopolize completamente o Jurassic Combo, vou terminar por aqui, desejando a todos maravilhosos integrantes do Jurassic Cast e elenco de apoio. Será que elas já foram promovidas? Never. Saúde, vida longa e próspera e que a força esteja com todos vocês para que outras centenas de outros programas venham para o nosso gozo auditivo e visual, já que vocês também estão no YouTube. Abraços apertados, Márcio Vinícius, que belo e-mail, bem escrito, bem redigido, muito obrigado, concordo com tudo que você disse. Eu comprei esse livro do Mussum, ainda está na minha lista para poder ler. Realmente, assim, a gente não tem muito tempo de ler demais, de preparar programas como esse do Tim Maia, né? Esse do Tim Maia a gente deu muita sorte de que ele tinha ele em audiobook, né, Calaveiro? Vale Tudo. Então isso facilitou muito. Mas não é necessariamente também esse motivo que a gente nunca mais... Não, mas isso, isso facilitou pra fazer o do Tim Maia. Facilitou, claro. Mas, é mais rápido, a gente poderia... né? Mas tem um documentário completíssimo do Fred Mercury também que a gente poderia utilizar e a gente não faz. A grande verdade... Como é que é o nome dele? É o Márcios. Márcios, a grande verdade é o seguinte, meu caro. O programa do Tim Maia, ele é o tá no meu top 5 de favoritos dos programas do Jurassic Cast que nós produzimos. Ele é muito bom, ele ficou um programa redondinho, completo, cara, ficou excelente, excelente, excelente, excelente, excelente, excelente em todos, em gênero, número e grau. Só que é um dos menos baixados. Entendeu? Então, assim, o Jonas Cash é uma mídia que é um site que se propõe a crescer em números. E a gente não pode ficar só fazendo aquilo que a gente quer. A gente, infelizmente, nós estamos presos também a números. E nós precisamos desenvolver os números do site. E não adianta a gente fazer um programa belíssimo para que ele tenha um décimo dos downloads do site, que normalmente tem, porque simplesmente as pessoas viram e olham: ah, é do Tim Maia, não gosto de Tim Maia, não vou baixar. É assim que funciona. E eu não sei por que podcasts de música tem sempre esse problema. É uma coisa que realmente eu nunca entendi. Todos os podcasts que tentaram falar sobre música, inclusive o próprio Brunão, era o antigo, como é que era o nome, Bruno? Videocast? Volumecast. Né? Volumecast, ele tinha esse problema. Verdade. Eu gosto só de rap, então não vou escutar sobre a vida do Fred Mercury, que é um roqueiro. Ou sei lá, enfim, pop, entendeu? O nome que você quiser. As pessoas são assim, infelizmente. Então, fora o problema da logística de produzir um programa desse, tem também sim o fato de que foi um programa que não deu o resultado em números que nós esperávamos. E nós não vamos fazer todo aquele trabalho para que no final, enfim, coisa não ande. Mas aí eu acho que é muito extremista, gente, porque ficou um episódio muito legal. E é foda, porque aí você tá, como é que se diz? Privando as pessoas que curtiram e querem saber mais, como eu e o Márcio, de escutar mais coisas legais. Eu também acho que também, só porque não deu tanto número, não tem que fazer. Eu acho que tem que fazer sim, ué. Tem que agradar todo mundo, lógico que não. Não é questão que não deu tanto número, é tipo assim, vamos dizer que o Jurassic Cash tenha 80 mil downloads por mês. O do Tim Maia do 10. Não acredito, gente. E aí, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Aqui é a Suelen, patroa do Jurassicast. Oi, Suelen. Gostaria de comentar sobre o Jurassic Combo anterior. A primeira vez que eu ouvi o Jurassicast, o que mais me chamou a atenção foi o fato de vocês não serem iguais a todos os outros podcasts de cinema que tem por aí. A linguagem chula foi o que me conquistou e a visão distorcida de filmes que adoro foi a cereja do bolo. Por favor, não mudem o jeito único de vocês, esse é o charme do Jurassicast, não pretendemos. Quando comecei a ouvir, fiquei meio confusa com a quantidade de formatos que vocês têm, então acho que seria válido explicar para os ouvintes novos as diferenças entre Elo Perdido, Jurassic Cast, Jurassic Combo, Quem Quer Ser um Dinossauro e Divã do Calaveira. Eu peguei esse e-mail porque eu acho muito válido a gente fazer isso ao final também. Beleza, termina de ler o e-mail que daqui a pouco a gente explica. Tá bom. É importante falar do canal do YouTube também, já falamos. Onde tem as lives e os vale a pena. Descobrimos recentemente no grupo secreto dos Patreons que tem gente que não sabe que as lives estão disponíveis no YouTube. Eu tenho uma curiosidade: como vocês se conheceram, tirando o Miotti e o Calaveira, que são primos? E como resolveram criar o Jurassic Cast? E as meninas, como entraram nessa história? Uma última coisa, pessoal: sejam Patreons do Jurassic Cast. Assim vocês podem ver os conteúdos antes e ficar dando palpite também. Tem grupo no WhatsApp onde a gente conversa muito e é super legal. O Patreon do Jurassic Cast é o que mais vale a pena nesse mundo todo. Beijos e abraços para todos. Olha aí, uma Patreon. Patroa do mês. Né? Bom, vamos por partes. Primeira coisa, para a gente explicar as diferenças entre os programas. Primeiro, a gente começou Jurassic Cast era quinzenal. Jurassic Cast era de 15 em 15 dias, só o programa Jurassic Cast. Jurassic Cast era principalmente sobre filme antigo. E a gente achou que a gente precisava diversificar, que não adiantava ficar só falando sobre filme antigo, porque a gente ia acabar ficando com a pecha de só fala de filme velho, e aí não ia pegar quem não tivesse interesse sobre filme velho. E a gente inventou de criar o Elo Perdido, onde a gente falaria sobre o que desse na nossa telha, sobre qualquer coisa. Né? Normalmente a gente ainda puxa pro lado de uma nerdice, de uma coisa mais nerd, mas a gente já fez programas sobre fila, a gente já fez programas sobre Dia dos Namorados, a gente já fez programas sobre coisas bizarras, lendas urbanas, todo tipo de assunto entra no Elo Perdido. Então por muito tempo a gente ficou nisso de Elo Perdido e Jurassic Cast, Elo Perdido e Jurassic Cast, fazendo ainda quinzenal. Quando a gente resolveu fazer semanal, a gente precisava aumentar essa frequência. Então, a gente acabou tirando uma coisa que muitos ouvintes reclamavam do programa, que eram os e-mails, que a gente lia os e-mails durante o programa, né? E era um bom tempo de leitura de e-mails. E aí a gente criou o Jurassic Combo, que era uma coisa de leitura de e-mails com notícias bizarras. Com o tempo, as notícias bizarras acabaram caindo e a gente usou ele mais como a gente está fazendo agora. Para falar mais besteira. Para falar besteira, dar recados importantes que a gente acha interessante. De novo, ler os e-mails, né? É, mais para frente, a gente achou a necessidade de ter também outras atrações, atrações coringa, que a gente precisasse quando, por exemplo, não deu tempo de assistir um filme, não deu tempo de gravar um Elo Perdido, de montar pauta. Um step, né? Exatamente, os steps. Que seriam o quê? O Quem Quer Ser Um Dinossauro, que seria a ideia de fazer um game show, que tá funcionando hoje, e ele hoje tem sido mensal, né? Tá, é uma atração fixa. E o Divã do Calaveira, que é exatamente essa atração coringa, que também depende muito do entrevistado, porque é uma atração onde está lá basicamente o Calaveira e a Melina conversando com uma pessoa sobre um assunto só. Então depende muito da agenda do entrevistado e tal. Então é uma atração que ainda não tem uma data fixa, um quadro mais assim certinho de data, entendeu? Mas o certo é que no mês tem dois Jurassic Casts, sendo um live, um Elo Perdido e um Jurassic Combo e um Quem Quer Ser Um Dinossauro, ou se não tiver cinco semanas no mês, um Quem Quer Ser Um Dinossauro. É basicamente isso, né? Quando tem outra opção, a gente troca. Às vezes não tem Jurassic Combo, tem Divã do Calaveira e por aí vai. Para os ouvintes novos também, a Suelen perguntou como é que a gente se conheceu tirando o Miote e Calaveira, que são primos. A gente já contou essa história em outro podcast lá no Radiofobia. Foi no Elo Perdido também. A gente fez um no final do ano passado, se eu não me engano, retrasado. Talvez a gente tenha falado, mas o que acontece é que eu conheci o Miote já porque ele filmava o balé da minha esposa. Eu conheci o Miote, Miote e Calaveira tiveram a ideia de fazer o Jurassic Cast, me chamaram e a partir daí é história. A gente... E as meninas entraram porque o Calaveira teve a ideia de ter integrantes femininas no programa para diversificar, para chamar um outro tipo de público também. Pra ficar melhor, né? Pra melhorar. Exatamente. Dá uma clássica. She's not dreaming all that. Olá, Jurassic. Descobri vocês por acaso no ano passado ao ouvir um Matando Robôs Gigantes, no qual o Diogo Braga falava que tinha participado de um programa de vocês e elogiava bastante. O que mais me chamou a atenção foi o fato de vocês serem de Brasília e, como já sabido, é uma cidade ávida por programas culturais, mas que produz pouco. Não quis ouvir o programa mais recente, optei por ouvir desde o primeiro e encantei-me de cara. Acompanhei toda a trajetória de vocês, a inclusão das meninas e do Coruja ao time. E a cada programa verificava como vocês conseguiam sempre me surpreender. Fui sempre meio nerd e Hermione, mas mesmo assim confesso que tinha um certo receio de assistir filmes mais antigos. O que é Hermione? Bruxa? Pra mim. Ele foi bruxa? Não, no sentido de ser, tipo, focada nos estudos e tal. Carola. Mas nerd já quer dizer mais não, ou menos. Não, nerd hoje em dia significa outra coisa. Significa não ter nada em cultura pop, ler quadrinhos, jogar videogame, blá, blá. Ela é CDF, é isso. É. Com vocês descobriram o prazer de ver um bom filme. A indicação de cinema para Diesel foi definitivamente a melhor dica que já recebi. Aquele filme me tocou de uma forma tão profunda pela simplicidade, chorei horrores e, quando acabou, parecia que faltava um pedaço. Acho que deve ter acontecido algo similar com vocês. Gostaria de fazer a sugestão de três filmes que penso serem bem bacanas demais para se falar. Sexto Sentido, A Lista de Schindler, outro filme que me fez deu um nó na garganta, e A Vida é Bela. Torço muito por vocês e espero que continue por muitos anos me fazendo rir que nem uma maluca, principalmente com calaveira e em locais mais inapropriados, como consultor médico, banco ou de supermercado. Eu me acho uma pessoa tão normal. Não sei por que os ouvintes falam tanto de mim. Eu também sou normal. Porque você é um fofo, super engraçado, que só traz felicidade pra onde passa. Até quando tá com raiva. Até quando tá chilique. Um beijo bem grande pra vocês, em especial para Yasmin, Melina e Lidiane. Vocês não são figurantes e tomaram o programa ainda mais legal. Se também acho. Adorei ela. Obrigada, Ana Carolina. Se você quiser, pode pedir música, eu ponho se você mandar outro e-mail. Põe a música. É, tá? Aí eu ponho a música quando estiver lendo seu e-mail, tá bom? Não. Fica combinado. Parabéns pelo último Jurassic Combo, principalmente o Miotti. É inegável que muito do que o Jurassic Cast é se deve ao esforço dele. Concordo. Concordo plenamente. De verdade. O Miotti... Sabe quem é o Miotti, internet? Pra vocês entenderem o papel do Miotti no Jurassic Cast, vocês já viram um filme do Chaplin chamado Tempos Modernos? Sim. Sabe o Chaplin apertando os parafusos? É o Miotti. É o Miotti. Verdade. Ele é o Miotti. Se ele não tivesse ali, não tinha Jurassic Cast, cara. Não tinha o Jurassic Cast, não. Tinha, não. Por isso que a gente aguenta as grosserias dele. E as loucuras empreitadas sexual dele, só por isso. Principalmente o Miotti inegável que muito do que o Jurassic Cast é se deve ao esforço dele. Sou o ouvinte que fez uma crítica ao Jurassic Cast Live. Ao ouvir o Jurassic Combo e que o e-mail foi lido, acho que o meu nome não foi mencionado. Percebi, o ponto foi duro. Continuo não gostando tanto assim desse formato, mas... O Jurassic Cast me proporciona tantas atrações que faz sentido que eu não goste de uma ou outra. Cara, Brunão, eu tô segurando riso aqui porque eu tô pensando, me vi aqui na cabeça os problemas que o Miotti já meteu a gente, cara, por causa dessa taradice dele. Por que da taradice? Entendi. Essa coisa de querer passar o peru no mundo. Ah, sim. Mas aí ele que se enfia nos lugares errados. E aí a gente que toma no cu. Entendeu? Vai. Também. Continuando. É nada, eu até gosto, dou risada. Vocês são ótimos e o Jurassic Cast com certeza está no meu top 5. No top 5. Além disso, são muito acessíveis. Receber um e-mail de resposta e ter um e-mail lido após o envio de apenas um e-mail não é algo muito comum. Grande abraço e continuem sempre assim. Aí, Igor, sem problema, cara. Concordo com você. Você achou que eu ia ficar puto por causa do Miotti? Eu achei que você ia ficar puto porque o cara ficou elogiando o Miotti. Não, mas cara, o Miotti merece todos os elogios do mundo. Cara, o Miotti ele é grosseiro, ele é mal educado algumas vezes. Você tá parecendo o professor Girafales falando, você pode parecer burro, chulo, ignorante. Ignorante. E daí? Mas no final, trata-se de um indivíduo sem nenhum preparo. João ninguém. The birds and the honeybees. Turn it off, we seem to go. But you don't know what you got till it's done. The pain's paradise, put up a parking lot. Fala galera, eu sou o James, designer de Belém do Pará. Mandei um e-mail sobre o programa de cinema Paradiso. Tô aqui mais uma vez, só quero concluir o assunto das críticas sobre o programa dando minha opinião de merda. Bem, conheci vocês por causa da participação do Didi Braguinha naquele programa maluco de culinária de vocês no YouTube. Nossa, tem tempo. Tem tempo mesmo. Ele pediu e eu fui ver. Achei tudo muito maluco, demorei pra achar engraçado. Na verdade, achei o calaveiro um tanto quanto asqueroso. Achei... Disgust. Achei tudo... Achei tudo uma grande bosta nonsense. Não curti de cara. Depois assinei o podcast e adivinha qual episódio que eu escuto. O de carnaval. Lá vem mais merda. Achei tudo uma merda mesmo. Por que ele continua escutando, gente? Ele gosta de sofrer. Ele queria fundamentar bem, né, a opinião dele. Né? Muito bem, eu acho que é um exemplo. De perseverança. Isso, muito bem. E constatou que é uma merda. Mas esperei pra ouvir no mínimo 5 seguidos. Caralho, ele é muito esforçado. que é a minha regra para adicionar novos podcasts no meu feed, que já tenho 30 feeds ouvidos fielmente. Esperei e fui entendendo a proposta. E se eu não conseguisse me identificar, iria desassinar e pronto. Mas gostei e estou aqui. Uma dica para os críticos de podcast: critique o programa dentro da proposta. Se você não entendeu a proposta, ouça mais programas. Ou melhor, se não entendeu, não precisa falar nada. Vai ouvir mais para ter o mínimo de embasamento. Não me venha com esse papinho de que crítica é crítica construtiva. Uma coisa é querer que melhorem, outra coisa é sugerir que o programa mude sua essência para fazer um ouvinte insatisfeito gostar. E isso, gente, vem de uma pessoa que detestou o Jurassicast de cara. É. Não, ele me achou nojento, diferente. Não, ele achou tudo uma grande bosta. Não, mas eu gerei asco. É. Caralho, olha, a primeira vez que eu escuto isso na minha vida. Eu vou falar pra vocês, eu tô chocado. Tá vendo? Deixa eu continuar. Eu já gerei. Meninas, eu já deixei, gerei nojo em vocês alguma não, vez? Não, só pesado. Ei. Caralho. Vou cortar isso aí. Eu senti uma sinceridade. Hoje o Diguinho, hein? Hoje, mas já tá aqui, meu filho. Já tá desde o início. Desde o início. Isso não é construtivo, isso é ignorância. O mundo não é feito pra você. Aprenda a viver com as diferenças e boa sorte. PS, meus queridos do Jurassicast, um grande abraço a todos. Ao Calaveira, que hoje eu acho um amor e nada de asqueroso. O Brunão é foda, entende tudo de cinema. Miotti é uma enciclopédia básica. Por quê, né? Só lembra de coisa arcaica. Ai, abra Manel. Me lembro como se fosse hoje. Cara, a gente precisa fazer um quadro com o Jurassic Cast. Me lembro como se fosse hoje. Aí, tipo, bota o Miotti pra falar alguma velharia. Senhora Bravanel queria implicar com Rede Globo. Melina faz o programa brilhar com o seu jeito todo especial e suas bebedeiras. Eu parei de beber nos programas. Tu nos diz, programa, né? Nos programas. O Coruja é foda, tem as melhores histórias de vida. E a Yasmin... Ah, Yasmin. Ah, perdoe. Yasmin. Ai. O que dizer? Tem uma paixão... Tem uma paixão platônica por você e acho teu jeitinho de menina muito especial. Adoro seu jeito moleca de ser. Nunca mude. Beijo, hashtag partida. Na verdade, esse nunca mude seria manda nude. Com as palavrinhas pra não ficar feio. Eu queria agradecer aqui todo mundo que mandou e-mail, muito obrigado. A gente não vai conseguir ler todos aqui, mas foram vários e-mails. Queria agradecer muito mesmo, de coração, a todo mundo que mandou e-mail. Queria agradecer de coração também a todo mundo que patrocina o Jurassicast de alguma forma, que pega seu rico dinheirinho suado e bota no nosso projeto Jurassicast, sabe? Deposita lá. Seja qual for a quantia, cara, vocês são incríveis. Vocês são, assim, eu não tenho palavras para descrever o quanto eu amo vocês, cara. Sério mesmo. A gente entende como é difícil você, sabe, ter um emprego hoje em dia, ter um salário, ganhar um dinheiro. E aí você vai, pega e investe num projeto de uns malucos falando loucura na internet, sabe? E, cara, muito gritando. Obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Assim, vocês são eu não tenho palavras de escrever o quanto eu amo vocês, cara, que ajudam com patrocínio, cara. Sério mesmo. Não sei o que dizer, é apenas sentir. Bom, vou ler o último e-mail? Posso ler o último e-mail? É do Diego Batini Lima, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Olá, galera. Precisei escrever esse e-mail para dar uma ideia do que o Doc pode ter feito para criar um novo capacitor de fluxo. É um motivo muito simples. Ele ficou com o hoverboard. Provavelmente usou a tecnologia ali presente para criar o que precisava para a nova máquina do tempo. Acho que o rage do Calaveira estava um pouco acima do normal, só acho que o amor fez o doutor enxergar a vida e o tempo de uma forma diferente. Temos o personagem de certa forma mais evoluído no final, assim como Marte. Quero agradecer pelos programas toda semana. Já tentei escrever outras vezes para vocês, mas não consegui terminar os e-mails. Mas desejo muito sucesso para vocês. Abraço, Diego Bacchini ou Batini Bima. Diego, não. Não cola. Né, também. Né? Se ele tivesse voltado no tempo de skate, aí eu aceitava. Né? Agora, é muita suspensão de descrença o cara pegar um hoverboard e transformar numa máquina do tempo, cara, sério. Rapaz, eu já te falei mesmo, o poder de Bruce cria milagres. Já falei, eu não entendi rage não, não tava dando rage não, pô. Eu tava só explicando, literalmente, como o Doc viu o futuro. Isso, pois é, exatamente. Quando é pros outros, assim, meu filho, quando é pros outros, nada pode. Quando é pra gente, dá-se jeito. Dá nada, pode fazer uma, pode pegar a mulher do passado, pode ela ser tua tataravó, dá nada. Dezembro teremos o programa Duelo Perdido, que vai ser sobre as expectativas para os filmes de 2016, Calaveira. Pois é, sabe de uma coisa, Brunão? Eu acertei quase tudo até agora. É, que ia ser tudo uma merda, né? É que ia ser tudo uma merda, e não foi? Pois é. Agora, sabe um filme que eu tô sentindo falta, Calaveira? Qual? Jen e as Hologramas. Caralho, não, já não bombou aquilo ali? Não era pra sair, rapaz? Já estreou, gente. Estreou já? Onde? E foi muito, muito, muito ruim. É mesmo? É sério, eu vi no Papel Pop. Peraí. Mas saiu em algum lugar? Saiu e foi isso. Mas estreou no Brasil ou foi direto pro Acho que foi só pros Estados Unidos e foi uma bosta e não gongou mais em canto. Ah, não, a gente precisa ver isso pra ela ver. Pera aí. Ninguém. Tá bem, pronto. Não vou dar um falsete. Aqui dá ideia, né? Cara, eu tô louco pra ver esse filme, velho. Velho, esse filme eu vou ter uma fala de riso. Esse filme vai ser. Esse filme vai ser muito pior do que aquele de Josie Pusquete. Não é? Nossa, aquele ali. Não, gostava não. Você acha que você gostava porque você entrou em animação suspensa quando você viu aquele filme e sonhou com outras coisas. É porque ela tinha bandinha de rockabilly, de hard rock. É, eu falava, vai pegar. Tu também gostou daquele da Britney? Crossroads, Amigas para Sempre. Não, eu já era crítica. Sabe um que é muito bom? O da Katy Perry. É Bastidores. O da Katy Perry é bom pra caramba. Eu gostei bastante. Nossa, Katy Perry, me julgue. Eu acho que eu gosto também. Eu gosto da Anitta, me julga. Essa piranha. Então tá, né? Eu dou muito valor aqui. Gente, chega, né? É isso, muito obrigado. Até o próximo Jascombo, até o Jascast, até mês que vem. Até Deus. Star Wars, vem, Star Wars, vem. Gente, as hologramas, cara, isso é muito bom, velho. Olha essa maquiagem de Pablo, velho. Ai, meu Deus. Caralho, moleque, olha que bom, velho. Tinha que fazer um Brown Bunny. You go, those bars. Eu vou ter que dar 5 minutinhos que eu vou ter que cagar. Porque tá me dando uma pitada aqui e eu tenho que ir lá. Então dá 5 minutos aí. A maior inveja que eu tenho. Calaveira, tenta ser só 5 minutos mesmo. Cara, eu tô com tanta não vai ficar lendo, não, tá? Como ele tá saindo logo, vai, já não, tá na beirada. Tá, meu celular tá sem bateria, tá lá no quarto. Então vai. Eu tenho tanta inveja no homem porque eles não têm problemas com prisão de tempo. Eu também tenho, não, sabia? Não tem, eu tenho. Não, ixi, eu cu frouxo, tá? Só que eu gasto. Isso, velho. É tanta sorte que não sou eu que vou editar isso. Não, eu ia botar isso. Velho, 20 vezes na edição. Eu tenho cu frouxo, tá? Repete. Eu ia fazer um. Eu tenho cu frouxo. Eu tenho cu frouxo. Eu ia botar no autotune, velho. Your whole body talk. Walk. Now walk. Walk. Now walk. Walk. Agora vocês têm a chance de ser. Ah, lusa, cara! Ô, oh, caralho, para, cala a boca aí. Vamos lá. Walk. Oi. Aí. Oi, cara. Você viu? Tá animado. Tá rolando. Vamos lá. Ó, putaria. Que isso? Chegou o. É o pirocudo. Não, tá vendo esse pênis imenso esse pênis imenso e grosso e deiudo? É, então. Pois é, ele vai jogar videogame. Por isso. Tipo isso. Head to toe. Let your whole body talk. Cover girl. Put the bass in your walk. Head to toe. Let your whole body talk. Bump and bump it. Bump it and bump, bump it. Bump and bump it. Bump it and bump, bump it. Voltei. Ele faz isso porque ele sabe que ninguém aqui sabe assoviar. Não. Ai, credo. Não sou esse despeitado, não. Vocês sabem. Ó, eu vou tentar. Sim. Peraí. Ei, ainda tá muito melhor do que eu, cara. Deixa eu tentar. Peraí, né? Caralho! Isso foi um peido. Não, mentira. Eu tô rindo. Não tô, eu não consigo. Não, você tá zoando, velho. Não é possível. Olha, molha o beiço. Molha o beiço e a sopa. Molha, olha a outra, calaveira. Pera, não faz isso. Ah, não acredito. Ô, Pinóquio, vai! Eu não, tu quer que eu bote meu marido no telefone pra ele te dizer o tanto que ele já tentou me fazer assoviar e eu não consigo? Você sabe assoviar com os dedos assim? Piorou! Esse eu não sei. Esse aqui é o mais irado que eu consegui. Eu consigo assoviar pra dentro. Não, peraí. Como que é assoviar pra dentro? É porque faz tipo um barulhinho. Ah, assim? Caralho! Então pra fora, você dá aquela molhada assim, ó. Eu não tô, aí, eu não tô acreditando nesse spin, papo, velho. Aí solta. Viu? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Arrasei agora. Mas quando você molha o beiço, sai melhor. Eu tô molhando esse você caralho. Você molha o beiço. Não é, velho? Tô toda babada aqui. Tá? Eita, não é. Que eu acordei toda babada. Você tá o quê? Eu lambi a boca. Cara, dá uma paldurecência louca aqui agora, velho. Não é, velho? Nossa, tô toda babada. Ai, cara. Ai, tá bom, chega. Tá abaixo do garrafa, né? Nobody do it like her. She taking names and kicking ass. You shall receive. What do you need? It's all right. It's all about the body. Os meus vale pontos nada. Vão valer tipo a virgindade da Yasmin. Eu ainda tenho parte de mim que ainda dá certo, gente. É porque não cabe. É. Você tá querendo dizer que o pau do marido da Yasmin é muito grande pra comer o cu dela? É. Ah, não. De novo, lá vem esse... Ó, volta e meia, esse meu pau da Yasmin aparece aqui. Glamazon, a female phenomenon. She's a glamazon, a female phenomenon. Glamazon, she's so wild, so animal.